Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para toda a Rede Atlântida em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. São 6 da tarde, Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Estas duas grandes marcas estão conosco até as 19 horas e conosco também os grandes nomes, as grandes estrelas deste programa. Está aí o Luciano Potter. Oh, obrigado, tudo cara. Bem, Luciano Potter? Eu pensei que eu era um meio campo marcador, assim. Não, tô uma das grandes estrelas deste programa, junto com Everton Cunha, Mr. Sim, P. Pois não, sou eu mesmo que aqui estou. Claro, junto com o Geiso. Claro, e aí, Geiso, tudo bem, Geiso? Beleza, minha. Outra grande estrela neste programa é o meu amigo Porã. Olá, muito obrigado tudo pela bem, grande Porã? Estrela. Porã é uma grande estrela nessa constelação que já é o Pretinho Básico. Já foi maior, né? Já foi maior, é verdade. Mas não menos brilhante. É o nosso Zeca Camargo. Boa, chefe. É o nosso Zeca Camargo. Maurício Amaral, tudo bem, Maurício Amaral? Fico feliz em ser um tijolinho nessa parede. Muito bem. Eu também fico feliz em ser um tijolinho, hein, Magnata? Muito bom. Muito feliz em ser um tijolinho nessa grande parede. E a estrela móvel deste Pretinho Básico é o homem das letras, é o homem das mulheres, é o homem dos chopes cremosos. Davi Cardi. Davi Cardi. É o homem da redação, por que não dizer? Tudo bem, Davi? É verdade. O homem da redação. Sou mais de escrever. Olha, Davi, é o homem da redação. Como é que foi a estreia hoje? Estreia na onde que ele estreou? Me fala onde ele estreou. É, numa nova sessão que eu fiz no meu blog, né? Na piscina. Eu fiz uma nova sessão no meu blog, contando algumas histórias diferentes, né? Eu gostaria de dizer, Davi, que eu não me manifestei de maneira agressiva, como outros integrantes dessa mesa. Eu percebi, pô. Pela presença do teu filho nesse prédio. Ah, muito obrigado. Não só... Acabou de sair, pode falar. Ah, pode falar? Pode falar. Não vou falar. Mas agora tá ouvindo no carro, tá? Deixa ouvindo no carro. Pra sexta feira que vem. Bernardo, muito bonito, Bernardo. É bonitinho. Puxou a mãe, obviamente. Puxou a mãe, tá? Com todo o respeito que a dona Márcia merece, puxou a mãe. Gostou do Bernardo, puxar. Caetano? Lindo. Bernardo lindo, uma criança linda, canta cheia de leãozinho, vida. Canta leãozinho pro Bernardo. Ele é de leão, né, cara? É de leão. Canta leãozinho, então. Gosto de você. Caetano. Caetano Veloso! Ô, queridos, vamos então aqui debater os destaques do Clique RBS. É bom, o cara debateu, hein? Neste início de noite de segunda-feira, hoje tem jogo da Argentina. É verdade. É uma noite interessante, temos bola nas costas logo mais às 20 horas. É, deixa eu dizer uma coisa. Uma noite bacana, cancelou deixa o jantar, viu, amor? Tem jogo da Argentina hoje. Cancelou o jantar, amor. Legal, Porã. Que beleza. Não, eu posso dar a cronologia dos fatos, Porazi? Porazi chegou feliz da vida hoje aqui a 1 da tarde e falou: velha! Ah, velha! Show da outra merda, na opinião, velha! Já tô lá, velha! Sei que pá! Passou, chegou o Porã aqui às 6 da tarde. Pá, velha! Vou dizer uma coisa, velho. Ah, minha sogra já tá lá em casa, velho. Eu vou passar esse show da outra manhã. Vou sair com a nega jantarzinho, velha. Jantarzinho com a nega velha. Jantarzinho com a nega velha. Agora acaba de cair também o jantar. Futebolzinho, velho. É exatamente isso que eu escrevi no meu blog hoje. Quando chega um momento, o homem pode se transformar num gato castrado. Que as coisas caem. Tá? O cara pode ser obrigado a todos os domingos assistir ao Faustão, tá? Sentado na poltrona, mulher de chambre, de rolo na cabeça. Ah, o cara pode estar engordando, sabe, olhos vistos, tá? Pode estar com gases, pode estar com tudo isso. Mas tem certas coisas que o homem não pode fazer. Lavar a louça aos sábados à tarde. Não pode. Esse homem não pode. Não pode. Por quê? Mas isso eu faço todas os sábados. Esse sábado eu fiz. Tá acostumando mal. Tá acostumando mal. Eu tenho que repensar minha vida, então. Não, bonito, totalmente. Mas, Davi, olha pelo outro lado. Olha pelo outro lado, Pi. Eu também lavei louça sábado à tarde. Também, mas olha pelo outro lado. Em compensação, o lavar a louça sábado à tarde. Tem recompensa. Sábado à noite. Ali na frente volta, entendeu? Mas qual é a compensação? Bom, aí, a louça limpa. Aí cada um com as suas compensações. Sim, sim. Sim. Aí cada um com as suas compensações. Eu fui compensado ainda na noite de sábado. Ver a cozinha limpa no sábado à noite. Boa, ver a cozinha limpa, uma cozinha limpinha. Seu cozinho tu lava? Eu lavo. O bagaceiro não se controla. Cozinho tu lava. E é uma piada novícia, isso não é novícia. Sim, ó. Legal ter criança. Mas é legal lavar louça, Davi. Sobretudo sábados à tarde. É, tu tem que pensar assim, sábado à tarde. Não, sábado à tarde não. As pessoas estão todas na rua. O que tu vai fazer? Vai pro shopping sábado à tarde, onde tá todo mundo? Não, né, cara? Não, tem tantas coisas pra fazer. Vai pro parque, onde tá todo mundo? Não, fica lá na tua cozinha, tu, tuas loucinhas. Tu tá ali. Ah, não, sábado à tarde não. Tuas louças, tuas louças. Tu tuas louças. Sábado à tarde, não vou falar. Tá, melhor. É a nova fase. Eu domingo eu não só fiz o almoço, como lavei a louça do almoço, mas sábado não. Tu não tem que lavar a louça. Tu morreu, porra. Sábado não. Se tu não é assim, eu vou citar, vou elencar cinco pessoas. Se tu não é Eike Batista. Eike Batista. Se tu não é Nelson Sirotsky. Se tu não é... Eu. Não, Santana, tu não. Se tu não é, pô, Eike Batista, Nelson Sirotsky. O Obama. Né, e mais dois super poderosos assim. Dilma. Tu pode lavar louça sábado de tarde, domingo de tarde. Não. Não, sábado não. Domingo até sim, mas sábado não. O Felipão, ele disse que lava louça pra pensar. É verdade, cara. Trabalhos manuais fazem isso. Sabe que é muito bom ficar lavando louça ali e ficar pensando na vida? É coisa bem mas boa. Mas depende da pia, né? Porque nesse frio aí, lavar louça é ruim. Ah, é. Se não tem uma aguinha quente, fica ruim. Se for por isso, qualquer coisa é ruim no frio. Sabe que se tu pensa muito na vida, a temperatura da água some. A temperatura da água o quê? Some. Tá, tua não cabeça interessa. Tá longe. Tu tá dali, entretido ali, a temperatura da água é detalhe. Quando vê um dedo, cai. Pá. Queridos, vamos nós aqui. Médicos fazem primeiro transplante de pernas do mundo. Nossa, pai, eu queria as da Sheila Mello. Isso rolou na Espanha, Potter. A operação que começou na noite de domingo é pioneira por sua complexidade. O transplante foi feito pela equipe médica do Hospital de Valência. E comandado pelo Pedro Cavadas. Que é um médico cirurgião famoso por ter feito o primeiro transplante de rosto do mundo. Cavadas? Em 2009. Bem, né? Uma pergunta, diz aí a altura da perna que saiu, que entrou, essas coisas? Não diz. Porque é um troço absurdo. Mas provavelmente as duas devam ter os mesmos tamanhos. Mas Pedro, é impressionante uma coisa dessa. O Pedro Cavadas, na verdade, ele é um marqueteiro, né? Tem um cara lá em Negrete, tá? Que ele foi pra guerra, né? Primeira Guerra Mundial. E aí, a guerra, não sei se você sabe, tem um descanso na guerra. Não ficam 24 horas lutando. Eu vou lá, bate cartão, aí começa. Aí almoça, tudo mais, né? E aí o cara perdeu a perna. Aí ele voltou se rastejando pro acampamento dele, porque eles iam num lugar lá batalhar. E aí ele voltou e aí tinha um monte só de braço esquerdo. Um monte só de braço direito, um monte só de perna esquerda. E aí o cara tinha perdido a perna direita. Foi lá. Achou uma perna direita. Pegou pra ele. Passou ali, né? Tudo mais, atuou, assim, não ficou encaixou, bem, né? Encaixou. Demora pra pegar. Mas no outro dia ele tava ali, meio mancando, tava ali. Aí se deitou e começou a tirar, né? Daqui a pouco um cara toca nele. Cara, essa perna que tu pegou é minha. Aí ele teve que devolver a perna pro cara voltar e no outro dia tentar achar uma outra perna. Isso aí, um cara borracheiro da Alegrete conta como se fosse verdade. É o maior mentiroso do mundo. E esse cara tem um banheiro lá de fora da casa dele. Né? Como é que é o nome de banheiro lá de fora da casa? Casinha. A casinha, né? E ele faz cocô de porta aberta e as pessoas na rua vê, porque é um morrinho as assim, as pessoas ó. Na rua vê. Para aí um pouquinho. Essa história não tem contato com... Não, mas não é mentira. Tá, mas é, e aí? Não, e aí o seguinte, aí as pessoas prazer passam plural. Se abando. Ô, Chico! E o Chico abanando dentro do banheiro se limpando assim. Ô, como é que tá? E conversa, fica bocado. E aí, às vezes, serve papel higiênico. Se fosse um nutricionista, se fosse um pintor, esse sim seria uma mentira. Borracheiro não, porque a vida dele é essa. Não, borracheiro não mente. É colar, né? Ele cola. Não, ele cola, ele faz bacalhau, ele... Entendeu? Então, pra ele tem sentido. Borracheiro faz bacalhau. Eu entendi o bacalhau. Aquele conserto do pneu. Quando fura o pneu, tu faz um bacalhau no pneu. Pra mim, bacalhau era outra coisa. E lembra quando passa a colinha, aquela sapateiro no, na câmera da bicicleta ali, depois passa o remendinho na e câmera. O borracheiro acredita que as pernas colam, cara. Que saudade me deu na minha infância, agora quando furava o pneu da bicicleta, tu ia lá na borracharia. Passou. Na Enki, aqui em Porto Alegre, a gente ia na Enki. Lá era no Bento, na Alegrete, no Bento. Aí tu ia lá e o cara tirava a câmera, né? Sim. Câmera! Volta, o mais legal é quando ele botava as duas chavezinhas no pneu e girava no aro assim, cara, e se eu disser pra vocês que eu tive uma prancha de surf eu não acabei a história. Que não tinha bloco que não tinha bloco e que, ela, que tu tinha que encher ela, velho, pra ir surfar. É. Uhum. Ela não tinha bloco, ela era uma machucho quadriquilha. O porão é borracheiro agora também. Também é borracheiro. Cara. E aí plancha. Sabe que uma prancha, quando ela quebra um pedacinho ali, tu fala, faz um remendo, ou bota uma fita tape. Essa aí, como ela não tinha bloco, tu tinha que encher ela, cara. E ela ficava vazando aí no outro dia, tinha que encher de novo. Não, encher como? Cara, galera dos anos 80, enchia no... Eu ia lá na casinha das bicicletas do Pinhal e enchia ela. Ar comprimido. Com ar comprimido. É uma loucura. Tá bem, pô. Isso existe, cara. Eu não tô alucinado. Posso falar poesia disso aí? Pode, pô. Inflava a câmera. Pode falar. Inflava, aí botava numa bacia e ia girando devagarinho. Até que daqui a pouco borbulhava o furo. E tu descobriu o furo. Quando tu descobre o furo da câmera... Fala, Pipo. Não, o mais legal disso tudo é a banheira enorme da borracharia e o cara botando a câmera do pneu lá dentro. E depois ele lava as mãos daquela própria água ali. Isso. Depois que ele termina o serviço, ele seca com um paninho aquele. Sim, porque a água é limpa, né? Claro. Só tá escuro em função do pó do pneu. Claro. Essa é a maravilha. Isso aí mesmo. Agora, retomando aqui o da borracharia pra sala de cirurgia. O transplante de perna. O Pedro Cavadas. Cavadas. Como eu falei, ele é famoso por ter feito o primeiro transplante de rosto do mundo em 2009 e o primeiro transplante de antebraços e mãos ainda em 2006. Cavadas, o Pretinho Básico nem existia e o cara já tinha feito um transplante de antebraços e mãos em 2006. Essa foi aquela mulher que ele deu uma Era um labrador. Um labrador? Não, mas o labrador quis acordá-la, entendeu? Tava acordada e como ela tava, né? Carinho. Alterada, treinado, ele não acordava, treinado. Ele começou a morder. Olha, do braço, do antebraço, não viu. Agora do rosto ficou muito bem. Bichinho treinado, né? Foi lá legal. Aqui no rosto. Os especialistas em borracharia. Eles consideram que é necessário esperar 48 horas para se dar mais informações sobre a intervenção, né? Sobre o que vai acontecer. Então vamos aguardar, né? Então, quando o cara morrer, pode doar as pernas também. Agora pode. É? Eu quero a perna esquerda do Maradona. Eu queria do Garrincha. Cara, por falar nisso, um detalhe importantíssimo que passou batido, talvez por muita gente, talvez não, mas eu me chamou a atenção ontem naquela entrevista triste do Casagrande, entrevista, né, do Casagrande no Faustão, lá pelas tantas, o Faustão pede um copo d'água pro Casagrande, vocês não viram isso? Não. Ele chamou o Maradona, traz um copo d'água aqui pro Casagrande. E também traz uma toalha pra ele secar. Suspeito de roubar carros em Caxias do Sul é preso pela 33ª vez. Se fosse terceira, já era ruim. 33ª, ou seja, 32 vezes, ele foi pego roubando carros e solto. Exatamente. Né? Hoje foi a 33ª vez. Ele foi levado pra cadeia, mas a Brigada Militar não garante que ele seguirá detido. Ele estava no regime semiaberto, foi encaminhado para a Penitenciária Industrial de Caxias do Sul. E não há, então, garantia que ele continuará detido em função das alterações na legislação. Que barba, né? O homem responde por crimes como furto e roubo de carros, além de ataques ao comércio, arrombamento, receptação de veículos e porte ilegal de armas. É a popular joinha. Tá bom. É uma joinha, né, cara? O Brasil, cara, ele tinha que adentrar com as penas de mutilação, né? Se foi pego em flagrante, vai tirando um pedaço do corpo. Esse cara estaria já com 33 partes a menos o corpo dele. Programa Jack Stripador. Sabe, tira um dedinho, tira o outro, vai tirando. Entendeu? No terceiro dedo o cara para de roubar. No terceiro dedo ele para de roubar. Acho que não, hein? Olha, cara, você acostuma sem dedo. Vocês conhecem a frase do Gandhi, né? Se adapta. Qual delas? Dente por dente, olho por olho, a humanidade termina banguela e cega. Ah, é mais ou menos isso. Baita frase! Eu gosto de ver esse programa, é muito nonsense, né, cara? A gente começa no transplante de perna, termina na borracharia. Aí o troço aí do roubo do cara vai acabar no açougue. Vai acabar nos cortes. Vamos ver onde é que vai acabar esse aqui, então. O Grupo RBS, porra, está com uma cobertura especial em mais de 200 escolas da rede estadual de Santa Catarina. Os repórteres de diferentes veículos de comunicação verificaram nesta segunda-feira quantos professores retornaram às salas de aulas e quantos ainda estão em greve. Quantos retornaram e quantos seguem em greve? Nenhuma das 15 escolas visitadas pela RBS em Floripa voltou totalmente às aulas. Em 11 delas, as aulas estão parciais. Maioria dos professores das escolas estaduais de Blumenau voltou ao trabalho hoje. Somente a escola Ercílio Deck tem turmas sem aulas por causa da paralisação. Na maioria das escolas visitadas pela RBS em Joinville, as aulas continuam também parciais. Já são mais de 50 dias de greve, Porã. Deixa eu falar aqui, porque tem um e-mail de uma ouvinte que vai justamente... Todo tempo. Com o dedo levantado, que bonito. Levantei o dedinho, né, professor? Que bonito, Viu, Potter? Sim, agora fala meia hora. Agora pega o dedinho e bota na boca. Paula Cristina Baca, tá? Comenta-se muito nos jornais sobre a greve dos professores no estado de Santa Catarina. Eu sou professora de matemática de uma escola particular de Blumenau e fui ver sobre o concurso municipal para professores que abriu semana passada aqui na cidade. Estou enviando este e-mail para mostrar o absurdo que é o salário do professor, fazendo uma comparação entre dois concursos. Concurso da CEMED de Blumenau para professor de matemática, 20 horas por semana, exigindo curso superior de licenciatura plena em matemática. Salário, R$754,06, mais 10% de adicional. R$800. Pois é. Aí tem aqui o link do edital e tal. Concurso do Tribunal de Justiça do Estado em Santa Catarina para técnico judiciário auxiliar, 35 horas por semana, jornada de trabalho das 12 às 19, exigindo diploma de ensino médio. Ensino médio. Salário, R$2.356,15, acrescido a este o auxílio alimentação no valor de R$896. Mais de R$3.000 para ensino médio e para professor com ensino superior, R$800. Mas tem também a hora mais, né? Aqui em Blumenau, o dia de uma diarista na sua casa custa em média R$85, trabalhando 8 horas por dia. Fazendo as contas, se ela trabalhar 3 vezes na semana, ganhará 3 vezes R$85, R$255 por semana, vezes 4, igual a R$1.020. Ou seja, ganha-se mais sendo empregada doméstica do que professor. Isso não é ruim, né? Pra mim, isso é um absurdo. Não. E fico extremamente preocupada com essa desvalorização do profissional da área da educação. Será que isso tem uma explicação plausível ou faz algum sentido? Sem falar sobre o salário de um concurso para contratar engenheiros. Será que estudei menos matemática que eles ou será que a minha função é de tão pouco valor ou importância? Pode ler em qualquer horário. Obrigado e uma ótima semana a vocês. Ah, isso Paula Cristina Baca. Putz, é uma vergonha, cara. Vergonha. Um troço assim... Só deixa eu falar aqui da minha indignação, porque eu não gosto desse comparativo, seja qual for, porque é injusto comparar o salário de X com Y. O salário de um tem que ser, tem que dizer respeito ao que ela, esta pessoa, julga ou considera como merecedor e coerente. Não diz respeito que outra não possa ter também a sua fazendo coerência, qualquer outra função. Fazendo qualquer outra, seja ela qual for. Tá, mas então é só essa a minha indignação. Agora o restante, ok, eu vou ficar em silêncio e vou ouvir vocês. Não vai aqui nenhum pô, eu quero mais que todo mundo ganhe bem, entendeu, cara? Só que são funções diferentes, sabe, Pi? A e função portanto, de uma, não a devem função, ser comparadas. Ok, até não devam ser comparadas, eu vou até fechar contigo, mas tem que usar alguma coisa, algum valor pra balizar. Entendeu? Então, tu vai pegar o salário de um médico pra balizar o salário do professor? Não pode. Tu tem que valorizar os anos de dedicação. Cara, olha a importância. Não, e mais do que isso, então olha faz a importância o contrário, então faz o contrário. Do trabalho do professor. Claro, não, mas então faz isso aí, ó. Pega lá de cima, entendeu? Não são excludentes. Pega um médico que ganha X, que ele é importante, portanto, os professores também são importantes, tem que ganhar um pouco mais para ser próximo daqueles lá. Mas as empregadas domésticas também são importantes. É por isso que eu estou dizendo, não pega quem tem uma função supostamente num patamar de execução, de inferioridade. Não faz isso, faz o contrário. Pega o exemplo do médico, que tem uma função espetacular. Ela fez, cara, ela pegou aqui o ensino médio. Resumindo, eu não gosto quando alguém desconsidera ou desmerece uma profissão em prol de outra. Está desmerecendo, porque fez uso de uma profissão e de um valor para dizer que não pode ela receber menos que outra pessoa. É a minha opinião e eu me calo a partir de agora. Tribunal de Justiça do Estado, ensino médio, R$3.100 por mês. Tribunal de Justiça, R$3.100 por mês, ensino médio. Professor, ensino superior, R$800 por mês. Não pode. É o mesmo governo que paga os dois, né? É o mesmo governo que paga os dois, né? Não, peraí. Não, nesse caso eu acho que é, né? É, eu acho que ela tá do Estado, Santa Catarina. É. O Davi falou sobre greve, né? Escreveu na semana passada, na Zero Hora, sobre greve, na página 2 ali, sobre... O Davi acha que a greve já não é mais o caminho, pelo menos no Rio Grande do Sul, né? Pra se discutir o salário de professor, né? Porque foram vários partidos, vários governadores enfrentando greves do Cepers. O Cepers participa muito disso aí, né? Ele é muito ativo nesse sentido, né? E não se cresce salários. Mas o que resta pros pobres, coitados, dos professores, é a greve, cara. O que eu escrevi aqui, essa, a greve ela é feita desde 1980. O governo Pedro Simon. 31 anos. Né, 31 anos. É, quase todos os anos com greve, né? Não funcionou até agora, não tem dado resultado. E eu acho que pega todos esses governadores, Tarso Genro do PT, antes do Tarso Genro, Ieda Cruz do Germana, PSDB, Germano Rigoto do PMDB, Pedro Simão do PMDB, Bolívio. Colares do PDT, Bolívio do PT, são diversos partidos, né? Não é possível que essas pessoas todas sejam inimigas do magistério, né? São políticos que são sérios e tal, e que querem, evidentemente, resolver o problema da educação. Então não adianta só ficar confrontar, enfrentar, bater e dizer que o político é safado e que não tem vontade. Eu acho que eu conheço alguns desses políticos aí, eles têm vontade sim de resolver. Mas o que não tem então? Não tem dinheiro? Não tem dinheiro, o Estado tem uma estrutura deficiente. Prioridades são outras, de repente. Não, mas não é só questão de prioridades, não. Até mas porque como é existe dar para o Tribunal de Contas um valor e na educação, gente. A educação tem cotas fixas no orçamento que são destinadas à educação. Existe um mínimo também, né? Pela lei. Então é o seguinte, é isso que tem que ser discutido, entendeu? Não adianta só enfrentar, e os próprios professores dizem isso. Eu recebi muitos e-mails de professores dizendo que concordam. Que acham que tem que ser outro tipo de discussão, outro tipo de enfrentamento até desse problema, entendeu? Uhum. E não adianta só ficar brigando. De repente tem que sentar e discutir e achar uma solução. Mas eles não tentam, quando eles fazem uma greve, eles não estão pedindo uma reunião para discussão. Não. Fazem reuniões, eles querem aumento, tipo assim, de 20, 30% no salário, só que não tem a máquina pública, não aguenta, não suporta que milhares de professores, infelizmente, recebam o dinheiro que deviam receber. Mas é bastante complexo, né? Porque tem professores na questão municipal, estadual, particular, federal. Tem a questão de horas-aula, não é tão simples assim, não, né? Claro, vamos claro estipular um piso para professores que vai ser de 3.500 mil. Eu tem acho muita assim, coisa, agora né? Canoas está fazendo um plano novo, que até o Tarso Genro está pensando em se basear. Mas já tem. E aí o CEPERS está tentando ir lá fazer manifestação contra o plano. A verdade é que tem é plano professor, plano diretor que Canoas está fazendo sobre essa carreira. Não, é um plano de carreira para os professores. Tem muita gente no serviço público que tem muitos privilégios, cara, sabe? E aí, pra mexer em certos privilégios, é difícil, sabe? Porque tem bastante gente ganhando bastante dinheiro no serviço público, o professor há muitos anos ganhando essa mixaria aí, sabe? Então, se mexer, tem aquela coisa, tirar de quem tem pra dar quem não tem, né, velho? Não, Porã, tá um ótimo. Aqui, eu acho que é uma unanimidade, né? Todo mundo acha que os professores ganham mal, certo? Certo. Fechado, né? Certo. Não é tão simples arrumar isso. Claro que não. Simples não é. É o mesmo que a gente falar da brigada militar, do policiamento, da polícia civil, da polícia, seja qual for. A maioria das profissões nesse país são mal remunerados, os profissionais. Mas é óbvio, isso aí a gente tem que encontrar formas. Talvez as leis sejam muito amplas e permitam muitas formas de fugir de um reconhecimento justo. Tá certo, atenção, vou repetir. Que essa professora reivindica é o melhor salário, o melhor reconhecimento. É legítima a reivindicação, coerente, só não gosto da comparação e o desmerecimento de outras profissões. Muito bom, 6h28, o que tu quer, Potter? Depois de tudo isso, sabe o que eu vou fazer? Contar uma piada. Piada do Potter! Shampoo anti-queda Berimbau! Faz crescer cabelo até na cabeça do seu pai! Essa piada aqui vai pro Tony, pra Prisciane, Ana Tony. Carolina, Paula, Cris e Pedro. Todos eles da loja da Damilher, do Shopping Barra aqui em Porto Alegre. Ah, eu tive lá, são muito legais eles. Muita gente boa, né? Então valeu pra rapaziada, pro carinho aí. E aí, completar 2 anos de casado, o marido propõe a mulher. Benzinho, vamos brincar de jogo de verdade? Ai! A gente conta nossos segredos e no final eu te perdoo e você me perdoa, combinado? Ah, não faça isso em casa, meu amigo. Não brinque de jogo da verdade. Confessa você primeiro, Porã. Bem, vamos lá. 2 meses depois que nós nos casamos, eu tive um caso com sua irmã. Bem! Ah, o quê, Porã? Justo com a minha irmã? Amor, você prometeu que perdoaria. Tudo bem, eu te perdoo, agora é a minha vez. 2 anos antes de me casar com você, eu era homem. Ah, não! perfeito. Ah, ainda bem que era 2 anos antes, né, cara? Ainda bem. Olha, Ariadne. Vamos ver aí, Geizô. Mas que nada, só. Vai. Manda um beijo pro Pocolino que tá nos ouvindo. Pocolino? É, Pocolino. Ah, Pocolino. É, não, Pocolino. Pocolino. Magnata. Olha o Pocolino, um beijo pra você do lado. Que medo que me deu agora do Geizô, cara. Cantadinhas saladas, dessa dedicada ao seu Pocolinos. No quebra-cabeça da vida, saladas. Eu sou a peça que se encaixa bem atrás de você. Opa! Você não é gravidez, salado, mas me enche de desejos. Gatíssimas, gatíssimas, você não é minha chefe, mas já me deu um aumento aqui, salado. Gatíssimas, gatíssimas, eu não sou consultor da Avon, mas posso ir na sua casa e mostrar o meu produto. O Cauane mandou as rodas de Chapecoás, meu. O Cauane. Meu, no programa das 13 hoje, a gente abordou dois assuntos interessantes, que foi aquele ali do HIV versus câncer. Sim. Né? E também a questão do preconceito homossexual, que a gente sempre aborda, sempre é recorrente esse assunto aqui. Tem um e-mail muito interessante do Leandro Boff, de Caxias do Sul. O Boff diz o seguinte: no programa das 13 de hoje, o Fetter disse que os homossexuais são mais evoluídos que nós, heterossexuais, por causa da sua opção sexual. Caro Fetter, não acho que vocês, homossexuais, sejam mais evoluídos que eu, nem menos. Vocês estão rindo do quê, cara? Vocês, homossexuais? Lá no final do e-mail, vocês vão engolir o risinho. Ai, que repulso. Então ele repete aqui: caro Fetter, não acho que vocês, homossexuais, sejam mais evoluídos que eu, nem menos. E tenho certeza que o grau de evolução de cada um não passa pela opção sexual. Você foi muito infeliz na sua colocação. O que não podemos é fazer dos homossexuais intocáveis, pois existem vários outros tipos de preconceito rolando e sem ênfase na mídia. Quanto mais defenderem os homossexuais, mais preconceito eles sofrerão. Uma pessoa que agride um homossexual pode agredir qualquer pessoa, seja negro, alemão, japonês, índio, mendigo, etc., e alegar preconceito para justificar tal agressão. Todos temos direitos, independente de nossa opção sexual. Eu não sou homossexual e tenho o direito de não querer conviver com uma pessoa que seja, sem que isso me torne homofóbico. É possível. Mas aí ele é homofóbico. Cara, só um pouquinho, eu nunca vi tamanha ignorância, ele cara. Ele é homofóbico. Ele é absolutamente homofóbico, ele quis me ofender de homossexual, o imbecil. Ele quis me ofender de homossexual, tá entendendo? Lá no início ele falou: não acho que vocês homossexuais sejam mais... Ele quis me ofender, ele é absolutamente preconceituoso e homofóbico. É tipo assim, se eu falo assim, olha, eu não quero conviver com pi, eu sou pifóbico. Né? Eu não quero. É óbvio. Então cara, eu não gosto do assim, ó, eu não sei que idade, mas deve ter 13 anos, não, o acho que tem Leandro Boff. 32, eu acho. Mas assim, ó, eu já nunca em 4 anos de programa aqui e mais 10 anos de programa igual a esse em outro lugar, eu nunca vi um e-mail tão ignorante quanto este aqui do Leandro Boff. Péssimo Boff. Nunca vi um e-mail tão ignorante. Claro, e me desculpa, a audiência tá chamando o ouvinte de ignorante. Péssimo. Mas assim, ó, ele é absolutamente homofóbico e equivocado na sua colocação. Leandro Boff de Caxias do Sul, não vou mais ler teu e-mail. Eu acho que ele tá buscando é o direito de não concordar com esta opção sexual. Não, ele tá buscando o direito de ser homofóbico e não lhe é dado esse direito. Ele não tem direito de ser homofóbico. Mas como é que vai se concordar com a opção sexual? O cara não tem que concordar. Não, não sendo. Cada um por si, dá nada. Me parece que o que ele tá lutando é o direito de uma pessoa não concordar enquanto outras concordam. Não, cara, desculpa. Cara, vamos pensar na frase de novo. O Boff tem o direito a convidar quem ele quiser pra ir na casa dele. Claro, independente do que seja. E se ele escolher não convidar homossexuais porque ele não gosta de estar ao lado das pessoas que têm esta opção sexual, ele tem esse direito. Tem direito, mas o que não quer dizer que ele não seja homofóbico. Não, o que não quer. Não, e ao mesmo tempo. Outra coisa. Não quer dizer que ele seja violento, não quer dizer que ele seja agressivo, certo. Porque isto, aí é que ele está dizendo, Isto qualquer pessoa pode fazer com qualquer pessoa, indiferente de cor, raça, opção, etc. Sim, mas aí, mas aí no caso, ele tá discriminando. É uma discriminação. Sim. Ele tá discriminando uma pessoa por sua opção sexual. Sim. Tudo bem, mas é uma discriminação. Sim. Se o cara disser assim, não, eu não gosto de negros, o cara tá sendo racista. Sim. E se ele tocar pelo Caxias e não convidar pessoas de juventude? É isso. Ele é juventufobópico? Não, cara, vocês estão equivocados. Desculpa, vocês estão equivocados na abordagem, cara. Olha o que o cara escreve aqui, uma pessoa que agride um homossexual pode agredir qualquer pessoa, seja negro, alemão, japonês e não! Não! Pode, não pode, cara, pode, ele, pode, ele, pode. Ele, pode. Ele, pessoa, mas ele, e alegar preconceito para justificar a agressão. Mas que isso, velho? A gente tá vendo um caso na novela das nove agora, onde tem um grupo de exterminadores de homossexuais no Rio de Janeiro que caga pau qualquer gay que enxergue na rua. Tá, esse tá cara errado. Aqui engorda esse grupo, cara. Não, não, não. Aí tu tá preconceituando. O meu preconceito contra alguém que é racista. Não, tu tá tomando as palavras dele pra julgar que ele é agressor. Mas ele tá me agredindo. Olha aqui, ele começou a me agredir. Ele se sentiu agredido quando tu disse que os homossexuais são mais inteligentes que os heterossexuais. E ele, por ser heterossexual, não gostou do teu. Eu acho que no começo ele fez uma brincadeira contigo do vocês homossexuais. Mas depois, tá? O que eu acho que. Cara, primeiro, ele não brincou, e segundo, não me ofende, não me agride. Claro. Tá, me chamar de gay, tu não me agride. Pode ter certeza que não. O que eu acho que ele defende é o seguinte: que existe também uma perseguição a querer que a sociedade seja. Conivente, entre aspas, assim, sabe? Com qualquer tipo de raça e... Tolerante é o termo. É, tolerante, é essa a palavra, exatamente. Eu acho que ele luta pra ele não se sentir ofendido por não gostar de homossexuais. Só que ele não entende. Ele pode ser um cara muito tranquilo e não gostar de homossexual. Agora ele tem que entender que se ele não gosta, ele tem fobia. E se ele tem fobia, ele é homofóbico. Mas deixa eu separar uma coisa importante aqui. Ele se declarou homofóbico aqui nas entrelinhas. É, cara. Mas deixa eu separar uma coisa importante. Não gostar de homossexuais não é a mesma coisa que não concordar com a opção sexual que a pessoa tem. Entende? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós temos que... É um absurdo a gente estar debatendo isso. É. É um absurdo a gente estar debatendo isso. Eu acho que... Mas são culturas diferentes de vários povos, vários países, e as transformações vão acontecendo. Mas eu acredito e julgo importante que, assim como as pessoas que lutam pelo seu direito de escolha na questão sexual, também dê o direito de outras que não concordem com isso se manifestem e deem suas opiniões, para que assim se chegue no consenso. Mas aí, tem uma questão histórica. Isso é democracia, né? Claro. Não, é que assim... Não, cara. O homossexual, ele é vítima de preconceito. Com certeza. O heterossexual não é vítima de preconceito. Mas por quê? Então... Por quê? Porque o fato porque é que ele não está no desvio, porque não, ele tá no padrãozinho ali. Não, porque teoricamente e na prática da nossa manutenção da espécie, homem e mulher se acasalam e mantêm a espécie. Isto é a manutenção da espécie, o que não é a mesma coisa que prazer. Tá, mas eu, Pio, o fato é assim, não, é que existe o preconceito contra o homossexual, não contra o heterossexual. Vamos botar um homossexual pra falar, vem cá, Arthur. Vem cá, fala aqui. Arthur. Então é o seguinte, o homossexual, como ele é vítima de preconceito, as pessoas tentam, ao fazer campanhas e criticar quem fala de homossexual e tal, o que elas tentam fazer? Elas tentam fazer reduzir esse preconceito. Sim, agora, o heterossexual não precisa disso. Não, mas outra coisa, ele só diz um aqui, ó, eu tenho o direito de não querer conviver com alguma pessoa que seja homossexual. Como é que ele faz no trabalho dele, por exemplo? Direito, eu acho que mas só tem. Um pouquinho, ele tem o direito de não querer conviver. Ele vai pedir demissão, o chefe dele é gay. O chefe dele é gay, ele vai pedir demissão. Deixa eu te falar uma coisa, ele tem o direito de não querer conviver, ele tem o direito de não gostar, ele só não tem o direito de agredir. De agredir e difundir ideias para a agressão contra essas pessoas. Isso ele não tem direito, mas as pessoas têm direito de não gostar, como eu tenho direito de não gostar da Britney Spears, por exemplo. Tá. Eu tenho direito de não gostar de certo ou de determinada pessoa. Mas ele é homofóbico. Ou de determinada... Ele é homofóbico. Mas que ele é homofóbico, mas isso não quer dizer que ele esteja fora da lei, entendeu? Porque ele não tá fazendo nada de errado, apenas não gostando. Não é questão de lei, cara, é uma questão de direitos. A pessoa tem o direito de querer e de gostar do que ela bem entender. Só que ela não tem o direito de agredir, isso. Cara. Não tem o direito de agredir uma opção ou uma raça. É, dizer que é um doente, dizer que é um desequilibrado. Dizer que não gosta, externar, publicar a opinião. Eu não gosto e não quero conviver. Sim. Mas o que que é isso? Sabe o que eu acho mais atrasado? Ser homofobia. Sabe o que eu acho mais atrasado de tudo isso? Assim, aí vai na frase do Neila, né? É muito anos 70 isso tudo. É muito anos 40. Quando tu tá preocupado com o que a pessoa faz no momento da vida dela, sabe? Tipo assim, a pessoa tem um momento que ela gosta de, um homem gosta ou de ficar com uma mulher ou ficar de um homem. E as pessoas ficam preocupadas com o que o outro tá fazendo. Cara, eu senti vergonha alheia lendo esse e-mail. Senti que se homossexual fosse... Mas a senti agredido, mesmo não sendo homossexual, com esse meio aqui. A vida em sociedade não é o que tu julga somente como pra ti algo certo ou errado. A vida em sociedade precisa necessariamente partir do princípio de que os outros e todos têm direitos iguais e deveres. Mas eu posso concordar, não concordar, e posso falar que eu acho muito errado discutir o que as pessoas fazem na cama. Pode, isso é o mas é claro, só que usar o argumento de que é muito retrógrado, atrasado, não é um bom argumento também, porque isso é a tua opinião. Talvez outras pessoas que gostem deste comportamento, seguindo alguns determinados padrões, seja a forma que eles acreditam que seja melhor. A pessoa quiser, entendi, faz o que bem entender. Mas o que a pessoa faz na cama, tá, problema é dela, isso é prazer. Não é na cama, dela. Porque ele não tá dizendo... Mas se fosse na cama, nós não estaríamos discutindo. Se consuma na cama, mas acontece que é mais do que isso. É um comportamento. Entendeu? É um comportamento, cara. Apesar que ele não gosta de conviver, não quer estar perto, pelo que parece. É o comportamento, mas é que ele... implica ele. Cara, ele deve ter vários argumentos. Em rádio, esse cara não pode trabalhar, né? A falta de tolerância, ela é ruim para o convívio em sociedade. Prejudicial. A gente, muitas vezes, tem que se tolerar até mesmo no ambiente de trabalho, não é? Não é verdade? É. O exercício da tolerância, ele é diário e ele é um amadurecimento, entendeu? A gente tem que conviver com as diferenças. Somos todos diferentes, ninguém é igual, cara. Aí, porra. Sabe? Então o exercício da tolerância é tem que ser feito pra se viver em sociedade. E senão... quem não for tolerante, tu dá porrada! Não, cara, senão nós vamos viver aqui num dente por dente, olho por olho, velho. E aí deu, e aí acabou a vida em sociedade, meu. Deu? E por isso eu acho importante que as pessoas manifestem as suas ideias, manifestem as suas opiniões, porque só assim é que elas, inclusive, vão se modificar. Aquele que guarda... Mesmo aí, opiniões homofóbicas, sim, como a do Leandro Boff. Eu acho, porque senão vão ser opiniões veladas... E opinião velada, ideia velada, pensamento velado é mil vezes mais perigoso do que aquele que externa. Cara, isso aqui é apologia à homofobia. Não, mas presta atenção, Fetter. É mil vezes melhor esta pessoa estar falando o que ele pensa. Fazendo apologia à homofobia? Não, ele não tá fazendo apologia, ele tá dando a opinião dele. Ele só não escreveu "eu odeio gays". Ele não escreveu, mas está implícito aqui. E ele poderia falar isso. Ele pagaria o preço da desconsideração de outras pessoas e talvez assim ele começasse a mudar. Pior seria ele velado com essa opinião dentro da sua própria casa e na rua fazendo coisas e quem sabe até promovendo coisas às escuras. Então é importante o exercício, a gente tem que saber ouvir e saber transformar essas coisas todas, inclusive esta pessoa, se julgamos qualquer outra pessoa. Olha, sabe que eu tô com o Pi? Disso. Eu tô com o Pi porque esse negócio do velado, né? No Brasil a gente tem o Brasil, o país de todas as cores, tem um racismo puta no Brasil, um racismo velado, que aí tu, eu gosto de negros, mas aparece com uma negra na tua casa pro teu pai ver o que ele vai te dizer. É isso aí. Né? Então é isso aí, cara. Preferível assim. Sabe? Eu não sei. Vamos falar pra exercitar isso tudo. Eu volto ao que eu falei, a pessoa tem direito de gostar e de fazer o que ela bem entender, né? Ela só não tem direito de agredir os outros. Não tem direito. Eu queria falar mais. E que verbalmente também muitas vezes, e na maioria das vezes é agressivo, mas vamos exercitar com calma, com tolerância, acima de tudo, respeito. Há um consenso, então, aqui na mesa que o Leandro Boff foi agressivo nas colocações? Eu acho que sim. Há um consenso que ele teve uma atitude homofóbica ao escrever este e-mail? Ele reagiu à atuação. Ele reagiu à atuação. Talvez ele também possa ter julgado como as tuas palavras agressivas. É importante que eu disse é que os homossexuais são mais sensíveis, mais inteligentes, mais evoluídos que os heterossexuais. Pois eu acho que não. Eu acho que eles são pessoas. Mas nem por isso tu manda e-mail dessa maneira. Mas a minha relação com o Fetter é diferente do que a do ouvinte, entendeu? Mas tu acha que não? Eu não preciso. Pi, só olhar pro Fetter. Olha só. Pi, tu acha que não? Porque tu acha que os heterossexuais são assim? Ou tu acha que não? Porque, na verdade, o que o cara não faz é com o bocal dele sexual não influencia no caráter e na competência? Diz respeito ao conhecimento, a sua também opção sexual, o seu comportamento sexual, porque a pessoa é um conjunto de coisas e não só uma coisa ou outra. Então, e tenho absoluta convicção de que muitos homossexuais são muito mais sensíveis e muito mais inteligentes porque eles buscam exatamente através disso uma compensação que eles não conseguem através de um comportamento aceito pela sociedade na questão sexual. Eu discordo discordo do Fetter e do Pi. Eu acho que opção sexual não gera, não forma inteligência e capacidade também, de entender o mundo. Também acho. Não, também cara, acho. Não é que forme ou gere. É que tu tem que estar disposto a encarar esse preconceito, esta negação para a tua opção sexual de alguma forma. Qual é a forma? Com inteligência, serenidade, gigantismo. Tá, perfeito, mas eu acho que, mas é que a inteligência e tudo mais, como tu cresce, mas não depende do que tu faz sexualmente. Só isso que eu acho. Acho que não interessa. Não me interessa no ato, Potter, mas interessa no dia a dia. No dia a dia. Dentro da empresa, de qualquer empresa que tu trabalhe e convive diariamente com pessoas, qual é o teu relacionamento com o homossexual, Potter? Qual é o tratamento que tu dispensa pra ele? Ah, normal, acho. Normal não, cara. Tu chama ele de gay pelas costas. Não. Faz isso, meu! Não, tu não, cara. Tu que eu tô dizendo as pessoas de uma certa forma. Ah, aquela bichinha lá, aquela sapata. Mas é a mesma coisa que a gostosa. Aquela gostosa é burra. Que tá louco, cara! Mas é a galinhagem. Tá louco, as relações interpessoais de trabalho, elas são assim. A gente pega no pé do porã, que tem o peito pequeno, tudo mais, sabe? Tem, agora, meu! Tem. Os pita não podem andar na rua que são agredidas, velho. Não, mas eu não discordo disso, é patético isso que acontece. É patético, patético. Óbvio que é patético. Agora, eu acho que inteligência, sensibilidade e tudo mais não tá relacionado a vontades sexuais. Só isso. Não, eu acho que é só vontade sexual, só inteligência, isso. Inteligência, Potter, não é que seja mais inteligente. É desenvolver algumas coisas que são necessárias para o convívio, importantes que talvez outras pessoas com comportamento hétero não tenham percepção. E foi nesse sentido, e por isso eu não questionei o Fetter quando ele falou isso no programa. Mas isso eu entendi com o que ele quis dizer. Mas a gente foi além. Eu entendi que o Fetter não falou mais inteligente no sentido de um QI. Não é porque sabe mais do que eu. Não é porque precisa desenvolver uma sensibilidade que já vem ali por ter um comportamento diferente da maioria. E isso faz o homossexual, muitas vezes, um cara mais destacado no meio da multidão. Mais capaz. Capacidade com algumas habilidades. Eu entendi, por isso eu não fiquei questionando ele. Agora, o ouvinte talvez tenha se ofendido e não tenha o convívio que eu tenho com o Fetter diariamente para saber que talvez ele tenha sido mais direto ali numa coisa, entendeu? Foi muito mais uma frase forte. Claro. Então, tá tudo bem, pessoal. Vamos nos abraçar e nos amar agora. Que cor de bicho. Cara, olha, o ser humano é uma criatura. Amem uns aos outros, independentemente de qualquer coisa. Esse papinho aí de amar. Mas é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ah, alguém cara, já disse. Aí o que acontece? Tu fica sendo torpedeado aqui durante o programa por anônimos que descobrem o teu telefone e não se sabe o como. São nos Olá! Eu passei esses dias, seu. Ah, tu passou? Pessoal, legal, e aí a vontade que eu tenho é liberar o telefone dessas criaturas no ar aqui, porque é um absurdo que eu leio. É um absurdo. Fala, senhor, dependendo das mensagens, a gente libera. Lê pra nós, salada. É um absurdo. Vamos lá aqui nos classificados do Pretinho. Olá, Pretinhos, adoro os programas de vocês. Vamos aos negócios. Estou vendendo um trio elétrico. Isso mesmo, aqueles de levar Ivete Sangalo em cima. Possui documento com especificação de trio elétrico pra poder circular na rua com pessoas em cima. Está com o documento em dia, tem o assoalho da parte interna toda em chapa nova, xadrez em aço e superior xadrez em alumínio. Tem duas portas traseiras que abrem 100%, tipo baú, e duas laterais, uma de cada. É um trio elétrico, afinal de contas. O Caetano devia cantar. Para acesso de pessoal e escada, todas com fechadura e chave. Vendo por R$35.000 e aceito trocas, carro, moto, enfim, se estuda propostas. Tenho diversas fotos. O e-mail para contato é trio.elétrico.rs@gmail.com. Feito! Legal. Aí, mais uma aqui. Legal. Seguinte, estamos vendendo uma poltrona da mamãe amamentar. Ela é de couro branco e também tem balanço. Coisa mais linda. Tá nova, novinha, com pouco uso, mas precisamos vender porque nossa princesa já tá bem grandinha e não precisa mais. Em anexo, fotos para vocês visualizarem. E interessados, posso enviar e-mails. O valor é R$100. Contatos com o Alessandro no e-mail sandro.calduro@hotmail.com. Calduro. sandro.calduro@hotmail.com. Eu recebi um SMS, se eu falho no ar aqui, a gente invade a Voz do Brasil discutindo. qual é a manda? Não, aí. Vou falar. Fala, fala. Não, fala, não, fala, fala. É impossível discutir. É impossível discutir. Tudo bem, só, mas não, nós não vamos discutir, só lança o tema aí. O problema é tu frequentar um local público com tua família e ao teu lado dois homens se beijando. É agradável? Tempo. E aí eu tô respondendo assim, não, em local público, nem homem com uma mulher podem se passar. É lei, não pode mesmo. Não, mas uma coisa é um beijo, outra coisa é atentado ao pudor. Exatamente, exatamente, isso que eu botei. Andar de mão, abraçar, se comportar candidamente com carinho, homem com homem, mulher com mulher, e homem com mulher pode tranquilamente. Essa é a minha opinião. Peguei o Philadelphia 3D pra nós ver lá. Vai demais. Ainda bem que é 3D. Alô? Atlântida. Aberto, parar de falar, mano. Parar de falar dessas loucuras, sabe? Estamos de volta aí com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, com telefonia Big da Minera Moda, está nas ruas. Doutor Alceu tem convidado, né, doutor Alceu? Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vai daí, doutor Alceu. O porteiro, doutor Mano Menezes. Conseguiu, doutor Alceu. Aceitou o convite pra falar com o Pretinho. Alô, mano. É, boa noite aos amigos, boa noite Peter, boa noite doutor Alceu. Boa noite, mano, seja bem-vindo. Tem gay no Brasil aí, mano? Vou fingir que não entendi a pergunta, eu tava escutando pelo streaming aqui na Argentina, o acalorado debate de vocês, mas é complicado isso aí. Ah, é, mais, Brasil... é mais complicado do que botar o Jadson num time. Mano, a pressão é grande e a gente já começa a enxergar em ti falta de paciência. Bastou uma pressãozinha para acabar a paciência de qualquer profissional? É, veja bem, quando você é criticado, você é criticado. Mas quando você é torpedeado de todos os lados, às vezes sai faísca. Mas isso não é nada pessoal, acontece e fica tudo bem. Robinho saiu do time, né? Não sei. Estão falando. Vou esconder o jogo até quarta-feira, né? Porque não. Equador é mais forte. Mas, mano, já toda a imprensa... O Paraguai. Sérgio Boas, que está aí cobrindo, disse que o Robinho saiu do time. O Sérgio Boas realmente é um profissional bem informado, bem experiente. Se ele diz, vamos ver. E a Argentina hoje, mano? Tem a gravação do Sérgio Boas aqui dizendo. Tem a gravação dele. Tem. Melhor, vou passar pro Rodrigo Paiva pra gente conversar depois. Nós vamos tocar a gravação aqui neste momento. Aqui na concentração do Brasil, né, já está confirmada, né, a saída do Robinho. E aqui no Olímpico se diz, né, que ele não tem condições, o presidente Paulo Doni, né, que ele não vai continuar nessa equipe. Aí o Mano Menezes é que tá dizendo, né? Portanto, está aí a gravação com o Boas dizendo que o Robinho já era, mano. Excelente cover do Boas. Entretanto... É verdade que tu faz, dizer, né? Tu faz a voz, né? Entretanto, tem que dizer que já ouvi melhores covers. Mano, é verdade. Imita o Boas aí, mano. Isso ficou proibido, inclusive, pelo Real Sérgio Boas. Tá bem. Ô Mano Menezes, infelizmente nós vamos ter que encerrar o nosso bate-papo. E rapidamente sobre a Argentina, qual é a expectativa hoje à noite? Secar, evidentemente, né? Certo. Tomar um bom vinho e analisar o jogo. Um vinho chileno, no caso. Tá bem, então. Muito obrigado, querido Mano Menezes. Manda um abraço aí pro nosso Juliano Schiller, que sempre manda aí faz aí essa interface no nosso contato, tá bom? Obrigado, Peter. Grande abraço. Muito obrigado, Mano Menezes. Bom, era isso, cara. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Hoje nos passamos aqui. Nos passamos aqui nos comentários, nos passamos aqui no horário. É que é um assunto que realmente mexe com o como dizer... Com o imaginário, tá? Não seria nem o imaginário, gente. Mexe com o meu íntimo. Vocês mexeram mexe com o sentimento, pelo amor de Deus, das pessoas. Ficamos por aqui, muito obrigado, boa noite, Cid Moreira, voltaremos amanhã às 13 horas, desculpa as bola fora. Peguei, aí, valeu, Cid. Tchau. Que é isso? O ar. Não acabou ainda, tá fora do ar lá. Então deixa eu mandar um abraço rapidinho. Indy, Mariana, doutor Renato, um abraço. Quem mais? Laura, um beijinho, Laura. Lembrei no final, tá lá em mim ali. Um abraço pra essas gurias que estão nessa cama dessa revista. E o bola do Rio Grande do Sul, hoje tem o Marcelo Goy, goleiro do Grêmio, e Zé Alberto Andrade da Rádio Gaúcha. Zé Alberto Andrade e Marcelo Goy. Eu vou fazer um salto. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menina, sou é homem. Oh. e como sou. Boa noite. Boa noite. O cara não vai ter Voz do Brasil hoje, então, é isso? Hã? Não, aqui já. Tá começando o Gaúcha Fora do Ar. Parou! Me dá um material, meu. Reabre o programa aí, então. Sai material, meu. Vamos dar mais uma banda por aí. Eu tenho aqui, vai daí, então, vai daí. Tem aqui, olha só. Leonel Bagolin. Ah, o grande Bagolin. Grande Bagolin lá de Floripa. Manda pra gente aqui o seguinte. Manda aqui pra gente o seguinte. Curiosidade. De novo, meu. Curiosidade. Sário da Capsa. Agora começou. Prêmio Anísio Teixeira.